dias. Só vibe de pousada, uma prainha. Te levei pro motel na semana passada. A gente dorme junto só depois da revoada. Aproveitando a vida, ai, ai, ai. Zap todo dia, ai, ai, ai. Fazemos amor até no virtual. E você não conhece meu especial. Mas se eu te levar pra minha casa, esquematizar tudo e a gente em brasa. Hoje é love, evo, casa. E o amor começa aqui da escada. A gente bebe e dança até de madrugada. Instiga você caminhando pelada. Hoje é love, evo, casa. Vibe top, nossa love. Só vibe de pousada, uma prainha. Te levei pro motel na semana passada. A gente dorme junto só depois da revoada. Aproveitando a vida, ai, ai, ai. Zap todo dia, ai, ai, ai. Fazemos amor até no virtual. E você não conhece meu especial. Minha casa, esquematizar tudo e a gente em brasa. Hoje é love, evo, casa. O amor começa aqui da escada. A gente bebe e dança até de madrugada. Estiga você caminhando pelada. Hoje é love, evo, casa. Vibe top, nossa love. Assim eu te levo. Tudo e a gente em brasa. Hoje é love e bucas. E o amor começa aqui da escada. A gente bebe e dança até de madrugada. Estiga você caminhando pelado. Hoje é love.